Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. De coração. Meus amigos e meus irmãos, estou aqui na Igreja de Deus, no Rio de Janeiro. Aqui no salão de orações. Você, quando estiver em desespero, dê um pulinho até aqui. Depois não vai haver para onde correr, não. A cobrança divina virá sobre toda a humanidade. Os tempos chegaram. Os tempos chegaram. Os tempos chegaram. Os tempos chegaram. Os tempos chegaram. Os tempos chegaram. Coisa aconteceu comigo quando eu era jovem. Eu morava numa avenida na rua Camarista Meyer, pertinho da Chave de Ouro. Encontro da Dias da Cruz com Adolfo Bergamini. Morei ali em 51, 52. Ai, como eu fui feliz ali. Meus pais, minha irmã, meus primos. Realmente foi uma fase feliz da minha vida. Logo em seguida, meu pai sofre um desastre. Aí veio uma fase de ensinamento profundo. Eu agradeço a Deus o que aprendi. Lamento meu pai ter se machucado tanto, né? Mas, com a minha querida mãe Dalina, saía pelas ruas vendendo coisas, cosméticos. Aprendi também o ofício de envernizador. A mão direita é mais grossa, a pele da mão direita. Reparem aqui, ó. Do que a esquerda. Portanto, nunca fugi do trabalho. Não gosto de gente que fuja do trabalho inventando mil coisas. Foi bom que a gente ia vender cosmético de porta em porta para sustentar tudo. O pai estava ferido, o pastor da família, né, sobrou. Ficou dependendo do IAPC daquele tempo. Imagine que fogo que a gente comeu, o instituto daquele tempo. Quando mais se precisava de ajuda, o camarada ganhava 70% do total, do integral do salário, né, ficava dependendo do instituto, lembra, Tassi? Ainda teve que gastar assim do orçamento, tinha que comprar remédio. Tinha que comprar remédio, quando mais precisava de ajuda, tirava. Assim. O mundo é curioso. Bem, mas aí, um dia, as coisas foram melhorando. Primeiro moramos num quartinho, tivemos que sair da nossa casa, morar num quartinho na casa, por favor, de uma grande parenta, duas grandes parentas que nós tivemos, estão na parte espiritual. Luci, Baião Gonçalves, e depois na casa da Antonieta Maria dos Santos Cruz. As duas estão no mundo espiritual. Morávamos em quartinhos pequenininhos. Por favor, porque eram nossas amigas, né, ajudaram muito. Até que melhoramos e fomos morar de frente da casa da Antonieta. Um dia eu estava atravessando a avenida, essas avenidas que havia antigamente, hoje são prédios de apartamento, mas era bom morar naquelas avenidas. Todo mundo se entendia. Quando se entendia, saia no pau, mas daqui a pouco se entendia outra vez. Virava tudo família. Jogava futebol, cortava a perna. Tenho 5 entradas no ponto de socorro. Aí, no momento que minha mãe se esqueceu de contar, desistiu. Para não ficar neurótica. Tinha muita energia, aquela coisa toda. Mas não matava passarinho, não matava bichinho. Não batia nos outros. Nunca gostei dos atos covardes. É que a gente queria subir para pegar um abricó, nem existe mais isso, né? Uma carambola. Lá em casa tem carambola. Lá em casa tem carambola, São Gonçalo, né? O Rio de Janeiro, eu acho que tem que tomar um cuidado danado, tá tudo poluído. Saputi, como havia saputi naquele tempo? Eu me lembro, falando em saputi, eu me lembro da grande cantora Ângela Maria, morena bonita, que Getúlio Vargas chamou de Saputi, a Saputi. Amiga da LBV. No livro Zaru, eu vou contar uma passagem importante. Já contei, está gravado, mas vou deixar escrito. Então, um dia a nossa vida tinha melhorado, meu pai conseguiu alugar uma casa de frente da casa da Antonieta, na avenida Antonieta e Orestes. Me lembro do Paulo Roberto, meu primo, da Mercedes, do Alexandre. Essa vida que eu levo não permite conviver com eles, né? Quando eu ia atravessando, aquela voz me disse assim: faltam tantos anos para a grande transformação do mundo. Meus amigos e meus irmãos, eu era um garoto. Tinha uns 10 anos de idade. Mais ou menos isso. Eu nunca tinha pensado nessas coisas na minha vida. De fim de mundo, como alguns querem. O fim dos tempos, para início de um novo tempo, como pregam hoje outros, mais sensatamente. Mas alguém que está me ouvindo pode dizer assim: ô pai, o que, que é isso, rapaz? Você não é um místico abilolado? Realmente, meu amigo, eu não sou, não. Só que eu tenho coragem de revelar essas coisas. E mais, eu não sou derrotista, não. Isso é para convidar vocês a abrirem as suas mentes para a espiritualidade. Lembrem-se que o nosso saudoso irmão Zaru, de respeitável memória, pregava a necessidade de unirmos as duas humanidades. A LBV Mundial realizará isso, como vem realizando, porque ela nos ensina a ter uma fé corajosa, soberana. E eu vivo dessa fé em Deus. Eis aí o meu combustível. O Evangelho, o Apocalipse de Jesus. A palavra de Deus, que é o pão diário, cotidiano, na vida da Legião da Boa Vontade. Nós aprendemos aqui a não opor limites, não criar limites ao poder de Deus, como dizia o saudoso fundador dessa casa. E por extensão, não opor limites à misericórdia, à generosidade e à paciência do Pai Celestial. Por onde Jesus for, nós iremos com toda a segurança. Com toda a tranquilidade que Ele nos transmite. Muita gente pergunta como a Legião da Boa Vontade consegue realizar tantas coisas. É porque ela tem uma atividade consciente invencível. E isto se apoia exclusivamente em Deus, no Cristo e no Espírito Santo. a Trindade do Bem. E nós iremos trabalhando, mesmo com esforço sobre-humano, se houver necessidade. A palavra é do Cristo. Quem for fiel no pouco, será digno de receber o muito. Então, por isso, Jesus concederá a todos que se esforçarem as conquistas espirituais prometidas por ele no Evangelho Apocalipse. Aqueles que perseverarem até o fim, como está no capítulo 2, versículo 10, da igreja em Esmirna: "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." E como ele é força, no seu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 32 e 33, particularmente o 33: "Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas." Como eu escrevi certa vez: derrota só derrota derrotado. Eu recordo aquelas palavras do nosso saudoso irmão Zarur: as coisas divinas requerem sacrifício. Mas é Jesus quem diz que a cada um será dado de acordo com as obras de cada um. Está lá no Evangelho do nosso divino chefe, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. "Porque o Filho de Deus há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras." E nós aqui na Legião da Boa Vontade, na Religião de Deus, que não surgiu para conflitar com quem quer que seja, que prega, vive a paz, aprendemos a ter esta fé corajosa, soberana, porque sabemos que seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Não sofremos de sinistrose? Veja aí o templo da boa vontade, construído, a LBV se expandindo, o Centro Espiritual Universalista, o céu. Estamos cumprindo o prometido, juntando a humanidade de baixo, a humanidade de cima, desenvolvendo a paranormalidade, ou a mediunidade, ou sensitividade das criaturas da boa vontade de Deus. E para isso, é bom lembrar essa advertência do nosso velho amigo André Luiz. Porque é preciso seguir as palavras e os exemplos de Jesus. E André Luiz diz assim: humildade sem subserviência, dignidade sem orgulho, devotamento sem apego, alegria sem excesso, liberdade sem licenciosidade, firmeza sem petulância, fé sem exclusivismo, raciocínio sem aspereza, sentimento sem pieguice, caridade sem presunção, generosidade sem desperdício. Abro parênteses para lembrar aquele meu pensamento que as crianças gostam muito. A migalha de hoje é a farta refeição de amanhã. A migalha de hoje é a farta refeição de amanhã. Portanto, não desperdicemos nada. Fechando parênteses, voltemos ao velho André Luiz. Conhecimento sem vaidade, cooperação sem exigência, respeito sem bajulice. Os bajuladores, ai, que horror! Valor sem ostentação, coragem sem temeridade, justiça sem intransigência, admiração sem inveja, otimismo sem ilusão e paz sem preguiça. Meus amigos e meus irmãos, anos e anos pregando, anos e anos trabalhando e preparando a turma, todos esses dedicados homens e mulheres, jovens e crianças de boa vontade, para ir dando continuidade para todo sempre a esse trabalho de paz. Daqueles que não temem o trabalho, que permanecem fiéis no pouco, para merecer de Deus, do Cristo e do Espírito Santo o muito, conforme Jesus nos prometeu. Está aqui na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículos 15 a 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar disso necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E esse alertamento que Jesus dará a cada um de acordo com as obras de cada um, vem do Velho Testamento da Bíblia Sagrada, o livro de Jó, capítulo 34, versículos 10 e 11. pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus, o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso, o cometer injustiça. Pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Por isso, Jó, que foi paciente, foi perseverante, recebeu de volta, após aquelas tremendas provações pelas quais passou, abandonado por todos, ele recebeu de volta de Deus tudo o que possuía e muito mais, inclusive grande experiência. Mas eu venho preparando a turma e tenho dito aqui, nesta programação legionária da boa vontade de Deus, várias vezes, os que merecerem, o divino chefe da humanidade os conduzirá às reuniões do Conselho Espiritual Universalista. Tenho feito várias e muitas outras realizarei nas salas de orações das igrejas de Deus, isto é, do amor ecumênico, universalizado, porque o céu da LBV nasceu aqui, na cidade do Rio de Janeiro. Zaru nasceu aqui e eu também aqui nasci, nesta cidade que, apesar de todos os percalços, nunca deixará mesmo de ser maravilhosa. Por isso é que nós estamos estudando o Apocalipse. Não para ficarmos apavorados, tiramos o pavor do Apocalipse. Ele só é infernal para os infernais. Estou pregando o Apocalipse aos simples de coração do Brasil, Portugal, de onde estiver. Preguei no Porto, em Lisboa, em Coimbra, em Francelos, em Espinho. Por onde passei, fui falando, distribuindo os prospectos. O Apocalipse só apavora os criminosos. Que aqui estão vários simples de coração, jovens, meninas, meninos, homens e mulheres, senhores e senhoras. E todos se manifestam. Por exemplo, ali está Maria da Glória Arruda, que foi buscar uma justificativa sobre ligação do Apocalipse com o Velho Testamento da Bíblia Sagrada, o profeta Isaías. Isaías, Maria da Glória. Isaías. Porque na página 16... de o Apocalipse de Jesus para o simples de coração, eu digo que o Apocalipse começa na Gênese mosaica. Porque muita gente fica pensando que o Apocalipse está restrito aos 22 capítulos do livro final da Bíblia. Apocalipse quer dizer revelação, e ele está em toda a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é revelação na sua parte profética. O próprio Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito de quê? Profecia. Ali é que está o testemunho de Jesus. E não naquelas histórias escabrosas que a Bíblia conta, que somente os escabrosos vivem vendo. Mas Jesus diz no Apocalipse que o espírito de profecia que é o seu testemunho na Bíblia Sagrada. Cada um se vê no espelho, né? É a lei da afinidade. A Bíblia é um livro tão real, tão divino, que conseguiu sobreviver àqueles relatos tremendos que lá se encontram. E é um livro sério, porque não esconde as coisas. Viva a Bíblia Sagrada, o livro mais importante do mundo, quando entendido em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Porque quando a Bíblia Sagrada é vista ao pé da letra, ela é uma arma mais letal que a bomba atômica, do que o armamento químico, que deforma as almas, persegue as criaturas. Mas a própria Bíblia mostra as sanções divinas contra esses criminosos. Bom, meu pai, pela manhã aqui na Igreja de Deus no Rio de Janeiro, estudando justamente essa página hoje pela manhã, né? Qual página? A página do Apocalipse para o Simples de Coração, na página 16, esse mesmo texto que o senhor destacou. Sim. Então, nós estávamos comentando que Jesus, na sua infinita misericórdia, através dos tempos, mandou os profetas para que nos mostrassem toda a Bíblia, a parte divina, os avisos, né, as profecias, para que nos alertássemos. E a culminância desse alertamento é o Apocalipse, que Sim. completa todo esse alertamento através dos tempos. Então, realmente, está em toda a Bíblia Sagrada. Eu tinha destacado aqui em Isaías, o capítulo 14, versículo 12, até o 16. Pelo instantinho, sabe? Que a turma em casa corre. Você sabe que a minha Bíblia está cheia de marcação aqui, pode cair. Capítulo 14, versículo 12, versículos 12 ao 16. Diz assim, então, por obséquio, leia, por favor, Maria da Glória. Pois não. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. O que te vir te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia tremer a terra e tremer os reinos? É isso mesmo, não desejamos o mal de ninguém. Nós queremos, pelo contrário, é chamar a atenção das criaturas para a realidade que o texto sagrado, o texto bíblico tem. É como eu disse, o Apocalipse só é infernal para os infernais. Há uma coisa também, muita gente depois não vem dizendo, olha, o pai vai estar mostrando que o Apocalipse é um livro alegrinho. Não é nem de alegrinho nem pirequinho. É um livro sério, traz mensagens fortes. E sacodem para despertar as consciências. Portanto, abram as suas mentes para a espiritualidade. Porque a união das duas humanidades está em plena realização, como a descida da Nova Jerusalém, um relato do Apocalipse, que desce para trazer à terra o governo de Deus. Porque o Apocalipse mostra a verdade. Está aqui no sétimo toque da trombeta, capítulo 11 do Apocalipse, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. E se ouviram no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Que assim seja. O Apocalipse é um alertamento. Um alertamento para os que têm bom senso. Agora, a sua situação dentro dele é que vai depender do seu comportamento. Pois Jesus diz a todo momento no Evangelho Apocalipse que ao voltar dará a cada um de acordo com as obras de cada um. Que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Os simples de coração estão falando agora sobre o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Os tempos chegaram. É hora do povo!